veja só sua cabeça, viver brigando por mulher de cabaré. Hoje tá com você numa boa, e amanhã vai curtir com quem quiser. Já ouvi dizer que você anda chorando, sempre falando que esta mulher é sua. Juro que não vou acreditar, eu não vou me confiar em certa mulher da rua. Juro que não vou acreditar, eu não vou me confiar em certa mulher da rua. Esta mulher não é sua, e minha também não é. Esta mulher não é sua, e minha também não é. Viver só no abandono, esta mulher não tem dono, ela é de quem quiser. Viver só no abandono, esta mulher não tem dono, ela é de quem quiser. Esta mulher não é sua, você pode acreditar. Esta mulher não é sua, você pode acreditar. Viver por aí jogada, sem carinho, abandonada, sem ninguém pra lhe amar. Vive por aí jogada, sem carinho, abandonada, sem ninguém pra lhe amar. Esta mulher não é sua, e minha também não é. Esta mulher não é sua, e minha...